Boa tarde, são 3835. Tenha papá. 3835, boa tarde, identifique. Chegada Bonf, desça ao 050. A Bonf 050, 3835. 59. Tá passando agora por parte do GR. Afirmo. A dúvida presente, reporte na curta para pouso. Juliette, Guardião 02. Reportará na curta para pouso no pátio do GR, Guardião 02. Papapá, Juliette Bravo Lima, tenta por cima de turbulência da aeronave da Gol aqui, pousou na 10. Quando pronto, dúvida de colagem. Vento de 1, 2, 0 graus, 4 e 9. Bravo, Lima Campos. The program departure is Golly transition, official transition. Golly departure, official transition. Golly official, thank you. Tá. 1219. 1219 agora. Boa tarde, Bono 012, livrou. Boa tarde, Bono 012, táxi livre via Alfa Índia para o gate 02. Alfa Índia para o 02, Bono 012. Juliette Bravo Lima, decorrer de Salvador às 11, chame o controle 11935. 935, senhor, obrigado. De nada. Salvador, Guardião 02, está na curta final para o Pátio Velho. Anúncio em aposto no solo, pacote, Guardião 02, ventos de 120 graus com 49. Reportará no solo controlado, Guardião 02. Clear final GPS correction. Clear final LS approach descent to 2000 feet. Quinete 1013. Quinete 1013 descent to 2000 feet. Clear IOS approach, localized approach 10357. Controle OTAN 3835, solicito RNAV. Está presente o voo e o serviço 367, aguarde o 366 com 3835. 367, aguarde o 366 com 3835. Approved to Brasilia FAC level 360 via Upper Zulu 17 and after departure 1010 and after departure and right turn Goli departure and Ofito transition and squawk 5524 and control departure frequency 119.35. Avian Cruise 6321, Cessna level 360, Upper Zulu 1017. Departure 1810, right turn, Goli transition of Fito, 5524, 19, this 135 departure, I think it was 6321. 6321, readbacks correct, and ultimate set 1013, and report to Red Force up and push. 1013, we report, thank you. Bravo Lima, Salvador. Prossiga. Qual seria a proa ideal para o destino? A proa ideal para o destino é 273. Cruzado direto destino, Juliette Bravo Lima, subindo para o 080, informe quando possível, estimado pouso. Estimando aos 40. Ele recebeu... Controle, recebeu o Juliette Bravo Lima, estimando aos 40, pouso. Controle está modulando na frequência da torre, Juliette Bravo Lima, em 862. O controle de Salvador está 1,99, no sinal 35. Controle, recebeu o Juliette Bravo Lima, estimando aos 40, pouso. Negativo. Perfeito. 1,940, confirme. Negativo. Salvador, boa tarde, Papatão, Quebec Golf. Salve, Vitor, Quebec Golf, prossiga. Salve, Vitor, Quebec Golf, prossiga. Salvador, boa tarde, Papatão, Quebec Golf. Vitor, Quebec Golf, boa tarde, prossiga. Ficado 16, suba para o 085 em condições visuais, Juliette Bravo Lima. Lima. Bem, Golfo, boa tarde, prossiga. Solicitou uma centena para a Gafaldena. Estilei 121,9 para a cópia, companheiro. É, afirmativo, não estou conseguindo falar não, estou chamando, mas não estou conseguindo falar. Qual é o pátio que se encontra? Pátio 5. Tá, faz assim ó, tenta mais uma chamadinha, se não der aí volta pra mim aqui que eu pago a cópia. Eu vou coordenar aqui, sem uma centena de jacobina. É, droga. Aqui, tá passando Vitor Quebec Golf. Vitor Quebec Golf, boa tarde, ó solo. 320 2500, autorizado sinal R9, cliente do tráfego 3235. Controle Salvador, o Trip 5488, boa tarde. Boa tarde, Trip 5488, identifique chegada MAN, desça para o nível 040. 5488, gente. Localizer 3567. 3567, call tower 118.6. Tower 118.6, 3567. Tower 3567, localizer runway 11, passing other marker. Okay, report runway sight, clean to get down and locate the wind 130 degrees 4 knots. Roger, report runway sight 3567. Papatongo, Vitor Quebec, Golf, Papacote. até a linha terminal, após 085, decola da pista 10, após Ozona. Decola da pista 17, após esquerda, subida a Momo, transição água, após alvo direto. Controle 1, 9, decimal 8, costa 1, 935, aciona 5, 5, 1, 2. Clear to land runway 10, wind 150 degrees, 16 knots. 10 knots, correct. Clear to land runway 10, 103567. Autorizado para IDC 080 até 40, até 100 milhas, Salvador, pode cancelar 085. Decola da 17 com curva à esquerda após a decolagem na saída Momo Albo após direto. O transponder 5511 e a frequência do controle 119 decimal 35, 208 meia dúzia. Eles Momo Oeste mantendo o nível 085, é um Bravo Eco 9 Lima. Gente, autoriza o trip a pular toque da presente para evitar formações? Afirmativo, desça para 2000 pés, ajuste padrão e informe na final. ILS pista 190. 54886. 45, informe PLB. 02. 7, somente táxi, torre agora 10862, até o meu voo, boa tarde, Índio Mike Alpha. Da Gol e transição Gonza. Transponder 5526 e a frequência do controle 119 decimal 35. Novo Lima está livrando a terminal. Chame Recife na frequência 1288 e alterna 13325. 1288, Aerovia pelo 58 e o transponder é 5526, portanto 3217. Penetra 3217, o atendimento foi correto, o ajuste 10113, está autorizado, pushback, seu nome é Chamitax. 25 direito, tem 29. Salvador, boa tarde, voo 395, gente da Papá. Zona F-235. O 395, boa tarde, identifique, chegada Mari, desce para o 050. Chegada Mari, desce até o 050, voo 395. Boa noite, o 3235. Boa tarde, prossiga táxi via Alfa e aguardante da Juliette para ingresso. Alfa, aguardante da Juliette, 3235. Você tomou de voo, salva para decolagem, já tem um 3 aproximação à pista 10 e a sua subida na mão, logo do apoio do 3 salva para decolagem. Para o não está autorizado, mantenha a cabeceira 10, a cabeceira na 7 e aguardando a transição da decolagem. Tem uma aeronave aproximação para a pista 1 agora. Agora. Torre Salvador, trip 5488, boa tarde. Boa tarde, trip 5488, check-train, pista está com os primeiros 90 metros fechados, sai a segunda metade dela, está um pouco molhada. Reporte visual com campo, trip 5488. A visual com campo, baixada e travada. Também estou autorizado na 10, dentro de 190 graus, 169, 35488. 488, gente. Posição, seu 335, aguarda. Aguarda. Para o táxi, eu tá... Para o táxi, eu tá 3, 2, 17. Estamos com uma centena a bordo, 100. 3 horas e 10 de autonomia, alterna o Guarulhos. Você viu a parte principal para Juliette Alfa e Charlie, com a espera do 10 na Charlie, 208, meia dúzia, ajuste 10 no 3, então bom voo, boa tarde, o TAN 3, 2, 17. Ei, Juliette Alfa, com a espera da Alfa, com a espera da Alfa Charlie, 108 com 3, com a torre, até mais um monte de vista, 3, 2, 17. 208, meia, torre. 208, meia, vai chamar. Aguarde, tem o Airbus da companhia que está iniciando o táxi. Vai passar agora através, próximo através do gate, gate 09. Fica a porta visual com o mesmo após. Se eu só lhe perguntei qual é a nossa posição, né? 08. Obrigado, já está visual com o Airbus da empresa. Gente, após a passagem do mesmo, está livre, ingressar Juliette para o 08, então 3835. Depois da empresa, ingressa na Juliette até o 08, 3835. cockpit. Quebec 2, segundo decolagem da pista 97, vento de 220 graus na 0 nós. Salvador, boa, dan 3217. 3217, boa, mantém o ponto para a pista 10. Mantém 3216, 3217. Sonho, Índia Maquiava. Passa, pega a rolagem de trás que está na 17, pega a rolagem de novo, pode ingressar, alinhar e manter. Repito, 5489 livrando a pista 1 na frente, né? 5489 livrando a pista 1. Oi, senhor Tripo, chama 219 agora, só for aos 30. Salvo Ground, this is Avianca Brasil 6321, position 3, ready for pushback. Sente o trip no... no solo, solo. Controle aqui, está alguma coisa pra ele, tá? Só um minutinho. Tá, por cima. O aeródromo, estamos esperando o instrumento. 3 mil metros de visibilidade e teto de 800 pés. Assim, então, 6321, approved to startup and push, report to ready for taxi. For taxi, 6321. 32, já fora o controle agora, 1935. 1935, ouvido Quebec 1. Salvador, reduz a velocidade para 2110 nós. Desce mantenha nível 050. 050, recebendo. Sem controle agora, 1935. O Salvador é o Gol 9755, boa tarde, informação Romeu, com fins nível 400. O Gol no 755, agora autorização 400, vai com fins, poligons de saída. Poligons, aguarda 755. Passa, já foi autorizado o controle 35, certo? Se quiser ingressar na pista, alinha aí, mantém para autorizado. Vitor, que ia mais que alvo. Ia mais que alvo. 1935, Vitor Quebec, Gol, está colado na sua escuta. Tá chamando a torre ainda em 1-9-8-6-2. O controle 1-9-9-35, Vitor Quebec Golf, transfere agora. Com 395, autorizado Serra Victor 368, após Serra Victor 366, com 395. Então, pós-etap vai igual ao Serra 368 e depois o 360. Controle Salvador, Victor Quebec Golf, é colado na sua escuta. Capitão Victor Quebec Golf, aciona 3.5512, informo que não estou recebendo o seu código. Mantenha a saída Momo, subinicialmente estrito ao nível 030, Victor Quebec Golf. Poderia acompanhar. Alfa Transponder, beleza? Então, Quebec Golf, não estou recebendo seu código transponder. Agora autorizado, atenção, nível 100 na saída Momo. Victor, Quebec Golf. Afirmativo, autorizado, 170 na saída Momo, Victor, Quebec Golf. Passa 7, transponder, Victor, Quebec Golf. Estou ligando 395, está mantendo 5 minutos. 395, autorizado 2500 pés, que negão no 014. Colom 395. Autorizado para 2500 com 1014, colom 395. Colom 925, autorizado RNAV, responsabilizado. Estará 925. Então, Victor Quebec Golf, agora estou recebendo seu código transponder. Contato radar na decolagem, turma tem a nível 100 na mão. Afirmativo, subi para uma centena, saída Momo, Victor Quebec Golf. Uniforme em radial ideal de saída, Victor Quebec Golf. 331, senhora. Já pulei agora. Por isso que eu vou aguardar aqui, já estou pronto, vamos ainda aguardar aí a melhoria do tempo. Victor Quebec Golf é autorizado a presente ir à Serra Novela Juliette Bravo. Não. Quando possível, é estimado para pouso. Afirmativo, autorizado direto para o destino, Victor Quebec Golf. Agora no momento passarei o estimado para pouso, Victor Quebec Golf. Bom, 395, inicie redução para aproximação, número 2 para pouso, informo que o tráfego que eu precede da companhia está mantendo 2500 pés no Serra Victor 366 no momento. Ok, está reduzindo agora no 395. Um 925, informo que houve reporte de tesoura do vento na curta final da 10, dessa continue descida, autorizada RNAV, torre 198.6, gol 925. Caixa da coleta imediato, vai ser reportado em um destino na aproximação da pista 10, quer aguardar um pouco para melhorar? Aguardar, professor, aqui. A turma de série 1014.